um novo humanismo porquê? Vamos procurar responder a esta pergunta e vamos começar hoje justamente com o tema de abertura deste colóquio. Anseios de mudança e um novo humanismo. Ajuda-nos a aprofundar esta questão o padre João Resina Rodrigues, pároco da Igreja do Senhor dos Aflitos, na Cruz Quebrada, em Lisboa, o nosso convidado nesta emissão de Toda a Gente é Pessoa. Desde sempre ouvimos dizer que os homens são animais racionais. Isto significa que temos a linguagem, somos capazes de conhecer e de amar, de prosseguir valores. Somos capazes de criar arte, técnica e ciência. Para fazer isto, temos que nos juntar uns aos outros. Até mesmo os animais vivem em pequenos grupos. Mas nós, homens, temos comunidades sucessivamente mais integradas. Há a comunidade familiar, há a comunidade da aldeia, da vila, da cidade, do país. Há a comunidade do trabalho, a comunidade da política, da religião e a grande comunidade dos homens. E as comunidades fazem cultura. A cultura é, no fundo, o conjunto das maneiras de viver, dos valores, dos conhecimentos, das técnicas, das obras que uma comunidade vai realizando e que vão ajudando na caminhada. Há dois tipos de comunidades. Há aquelas comunidades que criam uma cultura e ficam nela, como é o caso do Egito, que ao longo de milénios se manteve quase igual. Mas aquilo que é mais próprio do ser humano é que a cultura seja uma caminhada. Os homens precisam cada vez mais de se adaptar à realidade, à natureza, ao conjunto dos outros homens, aos seus próprios problemas, e isso exige esforço. A cultura cresce, sobretudo, pelo esforço das pessoas bem dotadas, mas é preciso que todos queiram concordar. Ora bem, naquilo que eu vou dizer, inspiro-me sem seguir à letra dois livros que me parecem importantes. Um foi escrito pelo Romano Guardini, um teólogo alemão de origem italiana, que há mais de 50 anos, precisamente em 1950, escreveu um conjunto de obras importantes e entre eles um livro que se chama O Fim dos Tempos Modernos. O outro livro é escrito por um galego, André Queiruga, e diz A Religião no Tempo do Depois dos Tempos Modernos. Inspiro-me vagamente nestes textos, mas pego numa ideia que me parece importante do primeiro, olhar para o que está atrás. Nossa civilização, no fundo, fez-se, a nossa cultura fez-se, a partir da cultura antiga de Grécia e Roma, da Idade Média, dos tempos modernos. A cultura antiga, em Grécia e em Roma, é uma grande realização, em todo caso é marcada pela finitude. É curioso que os matemáticos gregos, os filósofos gregos e, no fundo, as próprias pessoas não gostam da noção de infinito. Para eles o infinito é qualquer coisa de vago, confuso. Gostam de coisas claras, de coisas tangíveis. As pessoas deste mundo não são infinitas e a gente entende-se com elas. Então, pensam que o universo que é fechado, o universo é a Terra no centro e depois é um conjunto. Os gregos não usam a palavra espaço, usam a palavra lugar. É um conjunto de lugares que termina na esfera das estrelas. Os homens e tudo são coisas finitas. Os gregos acreditam nos deuses, mas os deuses são também finitos. São mais fortes do que nós, mais inteligentes. Têm como nós paixões, são às vezes melhores, outras vezes piores do que nós. Acima dos homens e dos deuses está o destino, que é uma força um tanto impessoal, que em todo caso impede a falta de medida, a híbris. Os gregos não acreditam propriamente na vida eterna, ou por outra pensam que depois desta vida, que é uma vida apagada, há um texto célebre na Ilíada, em que Ulisses consegue falar com Aquiles, que está morto, vai à outra vida, e o Aquiles lhe diz que esta outra vida é uma coisa muito aborrecida. Mais vale ser criado dos bois de um rendeiro pobre, no vosso mundo, do que ser o primeiro dos defuntos no além. Por outro lado, é certo que esta cultura foi uma cultura esplêndida, uma literatura primorosa, obras de arquitetura e escultura inultrapassadas. Houve uma procura importante na matemática, na astronomia. As ciências da natureza foram menos conseguidas. Os homens queriam viver na harmonia, e creio que é uma coisa importante. Há uma noção muito correta da articulação entre o corpo e o espírito. É verdade que há umas escolas de pensamento exageradas, os sófocles e os pitagóricos, pretendem que o corpo que é mau e que o espírito é bom, ideia que foi às vezes mal retomada pelos cristãos, mas o conjunto dos gregos sente a harmonia da condição humana, nomeadamente a harmonia que é viver em corpo e alma. Grande realização. Em todo o caso, como cristão, eu digo que é pouco. Uma cultura virada só para o finito, uma cultura que se realiza só para este tempo, realmente não me toca, ou por outra, toca-me só até certo ponto. Tem-se dito, e creio que é verdade, que o marxismo é de alguma maneira o complemento desta mentalidade grega. O marxismo, que uma vez mais não acreditava em Deus nem na vida eterna, e que pensava, estou a falar no passado porque o marxismo está praticamente ultrapassado, e que pensava que o que vale é este mundo. Para os gregos também, o que valia era uma vida bem vivida na verdade, na beleza. A imortalidade que o grego ambicionava não era a nossa vida eterna, era ficar para sempre na memória dos homens, como alguém que tinha tocado os limites e quase tinha ultrapassado os limites da condição humana. Como quer que seja, mesmo que eu diga que este humanismo é para mim demasiado apertado, não há dúvida que é uma das componentes da nossa cultura. A seguir veio a Idade Média. A Idade Média depende de duas coisas, depende do humanismo antigo e depende do cristianismo e, mais precisamente, da Igreja. A Idade Média acredita em Deus, a Idade Média acredita na Revelação, a Idade Média acredita em Jesus Cristo, a Idade Média obedece à Igreja. Por outro lado, mantém certas coisas dos antigos. Continua a pensar que o universo que é fechado, limitado pela esfera das estrelas, mas desta vez Deus é infinito e absoluto.